Fecheiro 29. Este tal Petir Fanabel foi à Escócia tentar intervir no julgamento de uma bruxa chamada Suzanne Mayfair. Mas chegou demasiado tarde e a única coisa que conseguiu fazer, o que se veio a verificar ter sido muito, foi levar a filha dela, Débora, da cidade onde também poderia acabar por ser queimada na fogueira, levando-a para a Holanda. Mas antes disso viu este homem, este espírito. Percebeu também que a criança Débora o tinha visto. E Petir conjeturou que Débora o tinha feito aparecer, o que se veio a verificar ser verdade. Débora não ficou na ordem. Acabou por seduzir Petir e teve uma filha dele, chamada Charlotte. Charlotte foi para o Novo Mundo e foi ela quem fundou a família Mayfair. Mas quando Débora morreu em França, condenada como sendo bruxa, esse homem de cabelos castanhos, esse espírito, foi para Charlotte, bem como esse colar com a esmeralda que está aí nesse estojo, passou para Charlotte, juntamente com o espírito. Desde então, todos os Mayfair são descendentes de Charlotte. E em cada geração desses descendentes, até ao presente, pelo menos uma mulher herdou os poderes de Suzanne e Débora, que incluíam, entre outras coisas, a capacidade de ver esse homem de cabelos castanhos, esse espírito. E elas são aquilo a que a Talamasca chama as bruxas Mayfair. Ela deu uma pequena exclamação abafada, meio de espanto, meio de divertimento nervoso. Endireitou-se na cadeira e observou as pequenas alterações no rosto dele, enquanto ordenava todas as coisas que lhe queria dizer. Decidiu não dizer nada. A Talamasca, disse ele, escolhendo cuidadosamente as palavras, são investigadores, historiadores. Documentaram centenas de aparições desse homem de cabelos castanhos dentro e em volta desta casa. Há 300 anos, em Saint-Domingue, quando Petir Fanabel lá foi falar com a sua filha Charlotte, este espírito levou-o à loucura, acabando por matá-lo. Deu nova fumaça no cigarro, voltando a olhar em volta da sala, mas desta vez nada vendo. Vendo sim uma outra coisa. E depois olhou novamente para ela. Ora, como eu já expliquei, disse ele, desde os meus 6 anos que via esse homem. Via-o cada vez que passava por esta casa. E ao contrário das inúmeras pessoas entrevistadas pela Talamasca, vi-o noutros sítios. Mas a questão é, na outra noite, quando cá voltei, depois de todos estes anos, voltei a ver esse homem. E quando contei ao Aaron o que tinha visto, quando lhe disse que desde garoto que via esse homem, e quando lhe disse que tinhas sido tu que me tinhas salvo, bom, ele mostrou-me o dossiê da Talamasca sobre as bruxas Mayfair. Ele não sabia que tinha sido eu a pescar-te do mar? Michael abanou a cabeça. Ele tinha ido a São Francisco ver-me por causa das minhas mãos. É esse o campo deles, por assim dizer. Pessoas que têm poderes especiais. Era rotina. Ia tentar entrar em contacto comigo. Talvez tanto por rotina como Petir Fanabel foi tentar intervir na execução de Suzanne Mayfair. E depois viu-te à porta da minha casa. Viu-te vires-me buscar. E sabes, pensou que me tivesses contratado para cá vir? Pensou que tinhas contratado uma pessoa com poderes psíquicos para vir cá investigar o teu passado? Deu uma última fumaça no cigarro e atirou-o para a lareira. Bom, pensou isso durante algum tempo. Até eu lhe dizer porque é que realmente tinhas ido ter comigo e que nunca tinhas visto esta casa, nem sequer visto uma fotografia dela. Ora aí tens. E agora, o que tens a fazer? É ler o dossiê sobre as bruxas Mayfair. Mas há mais. Pelo menos no que me diz respeito, quero dizer, mais do que aquilo que me diz respeito a mim. As visões. Exatamente. Sorriu e o seu rosto iluminou-se. Exatamente. Porque lembras-te, eu disse-te que vi uma mulher e que havia uma joia. E estás a dizer que é a esmeralda. Não sei, Rowan, não sei. Mas o que é certo é que sei. Sei com tanta certeza como a que tenho de que estou aqui sentado que foi Débora Mayfair que eu lá vi. Débora. E tinha a esmeralda ao pescoço. E eu fui mandado aqui para fazer qualquer coisa, para combater o espírito. Ele abanou a cabeça. É mais complicado. É por isso que tens de ler o dossiê. Rowan, tens de o ler. Não te podes ofender com o facto de um tal dossiê existir. Tens de o ler. E que é que a Tolamasca ganha com tudo isto? Perguntou ela. Nada, respondeu ele. Conhecimento? Sim. Eles gostam de saber, gostam de compreender. É como sabes, se eles fossem detetives psíquicos e podres de ricos, imagino. Sim, disse ele assentindo, podres de ricos. Estás a brincar? Não. Têm tanto dinheiro como tu tens, têm dinheiro como a Igreja Católica tem, como o Vaticano tem. Olha, não penses que eles querem qualquer coisa de ti. Pronto, eu acredito. É só que tu és ingênuo, Michael, és mesmo. És verdadeiramente ingênuo. Mas que diabo é que te faz dizer isso, Rowan? Santo Deus, onde é que foste buscar a ideia de que sou ingênuo? Já disseste isso antes e é de facto de loucos. Michael, tu és ingênuo, és mesmo. Olha, diz-me a verdade. Ainda acreditas que aquelas visões eram boas? Que aquela gente que te apareceu eram seres superiores? Sim, acredito. Essa mulher de cabelos pretos, essa bruxa condenada, como lhe chamaste, com a joia, era boa. A que te atirou da rocha para o meio do Oceano Pacífico, onde, Rowan, ninguém pode provar uma cadeia de acontecimentos controlados como essa. A única coisa que eu sei, viste esse homem espírito? Quando tinhas 6 anos? Deixa-me dizer-te uma coisa, Michael. Esse homem não é bom. E tu viste-o há 2 noites atrás? E essa mulher de cabelos pretos também não é boa. Rowan, é demasiado cedo para fazeres essas interpretações. Ok, está bem. Não quero que te zangues nem por um segundo. Estou tão contente por estares aqui. Nem sabes como estou contente por estares aqui. Por estares aqui comigo nesta casa e por compreenderes tudo isto e por. É uma coisa terrível de se dizer, mas estou contente por não estar sozinha nesta casa e quero-te aqui, essa é a verdade. Eu sei e compreendo. E o que é importante é que estou cá e tu não estás sozinha. Mas eu também não quero fazer demasiadas interpretações. Há alguma coisa terrivelmente má aqui? Alguma coisa que eu sinto como mal dentro de mim? Não, não digas nada, ouve-me apenas. Há alguma coisa tão má que pode transbordar e fazer mal a muitas pessoas, mais mal do que fez no passado. E tu és como um cavaleiro de olhos como estrelas que veio a galopar pela ponte levadiça do castelo. Rowan. Isso não é verdade. Está bem, pronto, eles não te atiraram ao mar. Não te fizeram isso. E o facto de conheceres todas estas pessoas, a Rita May e o Jerry Lonigan, nada disso está relacionado. Está relacionado. Mas a questão é, como é que está relacionado? É crucial não se chegar a conclusões precipitadas. Ela voltou-se para a mesa, apoiando os cotovelos. E encostando a cabeça às mãos. Não fazia ideia de que horas eram. A noite parecia mais silenciosa do que antes. De vez em quando algo na casa estalava ou rangia. Mas estavam sozinhos, completamente sozinhos. Sabes, disse ela, penso na velha mulher e é como se uma nuvem de mal se abatesse sobre mim. Estar com ela era como caminhar com o mal. E ela pensava que quem era boa era ela. Pensava que estava a combater o demónio. Está tudo embrulhado, mas está embrulhado de uma forma ainda mais obscura que isso. Ela matou o Townsend, disse ele. Ela virou-se e voltou a olhar para ele. Tens a certeza? Toquei-lhe com as mãos e senti o osso. Foi ela. Amarrou-o naquele tapete. Talvez estivesse drogado, não sei. Mas morreu naquele tapete. Isso sei. Roeu um buraco. Meu Deus! Ela fechou os olhos, completando com a imaginação as implicações disto, de uma forma extremamente vívida. E houve sempre pessoas nesta casa durante esse tempo e não o ouviram. Não sabiam que ele estava a morrer lá em cima. Ou se sabiam, não fizeram absolutamente nada. Porque é que ela havia de o matar? Porque nos odiava, isto é, odiava a Talamasca. Disseste-nos? Foi um lapso, mas muito significativo. Sinto que faço parte deles. Abordaram-me e praticamente convidaram-me. Confiaram-me os seus segredos. Mas talvez o que eu queira realmente dizer é que ela odiava qualquer pessoa de fora que soubesse alguma coisa. Continua a haver perigos para qualquer pessoa de fora. O Aaron corre perigo. Perguntaste-me o que é que a Talamasca ganharia com isso. Arrisca-se a perder outro de seus membros. Explica-te. Ao regressar a casa, depois do funeral, ao regressar ao campo para me ir buscar, ele viu um homem na estrada e desviou-se. Capotou duas vezes e conseguiu por um triz sair do carro antes dele explodir. Era essa coisa, esse espírito. Sei que era. E ele também. Creio que qualquer que seja este plano, esta embrulhada, o Aaron já desempenhou a sua parte. E está ferido? Michael abanou a cabeça. Sabia o que estava a passar no próprio momento em que aconteceu. Mas não podia arriscar. Supõe que não tinha sido uma aparição e tinha atropelado um homem verdadeiro. Não podia arriscar. Além disso, tinha o cinto de segurança. Creio que deu uma grande pancada com a cabeça. Levaram-no ao hospital? Sim, a um médico. Está bem. Foi por isso que demorei tanto tempo a cá chegar. Ele não queria que eu viesse. Queria que fosses tu a ir ter com eles, à casa no campo, para leres lá o dossiê. Mas mesmo assim eu vim. Sabia que essa coisa não me ia matar. Ainda não cumpri o meu objetivo. O objetivo das visões? Não. Ele tem o objetivo dele. E eles têm os seus. E não se conjugam. Um está em oposição aos outros. O que é que acontece se tentares fugir para o Tibete? Perguntou ela. Queres ir? Se for contigo, não estarás a fugir. Mas a sério, e se fugisses mesmo? Não sei. Não tenciono fugir, portanto, não se põe a questão. Eles querem que eu o combata, que o combata a ele e à trama que ele tem vindo a urdir. Estou absolutamente convencido disso. Eles querem que tu quebres a cadeia, disse ela. Foi isso que a velha mulher disse. Disse: quebre a cadeia, referindo-se ao legado que remonta à Charlotte, creio eu, embora ela não tenha falado ninguém de um passado tão longínquo. Disse que ela própria tinha tentado e que eu conseguiria. Sim, essa é a resposta óbvia. Mas tem de haver mais que isso. Algo que tenha a ver com ele e com a razão por que ele se me mostrou. Ok, disse ela. Agora ouve-me a mim. Vou ler o dossiê, da primeira à última página. Mas também já vi esta coisa. E ela não se limita a aparecer. Afeta a matéria. Quando é que a viste? Na noite em que a minha mãe morreu. Nessa hora precisa. Tentei telefonar-te, mas não estavas no hotel. Apanhei um susto dos diabos. Mas a aparição não é a parte mais importante. É o resto que se passou. Afetou a água em volta da casa. Tornou a água tão turbulenta que a casa oscilou sobre os pilares. Nessa noite não houve qualquer tempestade na Baía Richardson ou na Baía de São Francisco, nem nenhum tremor de terra ou qualquer razão natural para que isso acontecesse. E há mais outra coisa. De vez seguinte, senti essa coisa tocar-me. Quando é que isso aconteceu? No avião. Pensei que estava a sonhar, mas não estava. Depois fiquei dorida, como se tivesse estado com um homem grande. Queres dizer? Pensei que estava a dormir. Mas a distinção que estou a tentar estabelecer é que esta coisa não se limita às aparições. Está de alguma forma envolvida com a parte física, de qualquer forma bem específica. E o que eu tenho de compreender são os seus parâmetros. Bom, essa é uma atitude científica muito louvável. Posso perguntar se o facto dele te ter tocado evocou qualquer outra resposta, menos científica? Claro que sim. Foi agradável, pois estava semi-adormecida. Mas quando acordei, senti-me como se tivesse sido violada. Odiei. Lindo, disse ele ansiosamente. Mesmo lindo. Olha, tens poderes para impedir que essa coisa faça esse tipo de violação. Eu sei. E agora que sei o que é, falo-ei. Mas se alguém anteontem me tivesse tentado dizer que um ser invisível se ia meter debaixo da minha roupa, num voo para Nova Orleans, eu não estaria mais preparada para isso do que na realidade estive, pois não teria acreditado. Mas sabemos que não me quer fazer mal e temos de estar relativamente seguros de que não te quer fazer mal a ti. O que temos de ter presente é que, aparentemente, quer fazer mal a qualquer pessoa que interfira com os seus planos, e isso inclui o teu amigo Aaron. Certo, disse Michael. Agora és tu que estás com o ar cansado e que precisas de ser levado de volta ao hotel e metido na cama, disse ela. Porque é que não nos vamos embora? Ele não respondeu. Endireitou-se na cadeira e esfregou a parte de trás do pescoço com as mãos. Há uma coisa que não disseste. O quê? E eu também não direi. Vá lá, diz, disse ela baixinho, pacientemente. Não queres falar com ele? Não queres tu própria perguntar-lhe quem ele é e o que é? Não pensas que podes comunicar com ele melhor e talvez de uma forma mais verdadeira que todas as outras pessoas? Talvez não queiras, mas eu quero. Quero saber porque é que ele se me mostrou quando eu era garoto. Quero saber porque é que naquela noite ele se aproximou tanto de mim que quase lhe toquei, quase toquei no seu sapato. Quero saber o que ele é. E sei, apesar de que o que o Aaron me disse, ou do que o Aaron me dirá, que sou suficientemente inteligente para chegar àquela coisa, argumentar com ela, e talvez seja exatamente esse tipo de orgulho que ele espera em todos os que o veem. Talvez conte com isso. Ora, se não sentiste isso, bom. Então és de longe, muito mais inteligente e mais forte do que eu. Nunca falei com um fantasma ou com um espírito ou lá o que ele é. E caramba, não vou perder esta oportunidade. Nem sequer sabendo o que sei e sabendo o que ele fez ao Aaron. Ela assentiu. Sim, puseste bem a questão. E talvez ele jogue com isso, com a vaidade em alguns de nós, que faz com que não fujamos como outros fugiram. Mas há uma outra coisa entre mim e este espírito. Ele tocou-me sexualmente e fez com que eu me sentisse violada. Não gostei. Ficaram sentados em silêncio durante alguns instantes. Ele estava a olhar para ela e ela quase ouvia o seu cérebro a funcionar. Ele levantou-se e pegou no estojo da joia, fazendo-a deslizar pela superfície polida da mesa. Abriu-a e olhou para a esmeralda. Vá, disse ela. Toca-lhe. Não se parece nada com o desenho que fiz dela, murmurou ele. Estava a imaginá-la quando a desenhei, não a recordá-la. Abanou a cabeça. Pareceu que ia fechar a tampa do estojo. Depois tirou a luva e colocou os dedos sobre a pedra. Ela esperou em silêncio, mas percebia pelo rosto dele que estava decepcionado e ansioso. Quando ele suspirou e fechou o estojo, ela não lhe fez qualquer pergunta. Vi uma imagem de ti, disse ele, a pôs o colar ao pescoço. Vi-me a mim próprio, à tua frente. Voltou a calçar cuidadosamente a luva. Foi quando entraste? Sim, disse ele, assentindo. Nem sequer reparei que o tinhas posto. Estava escuro. Só te vi a ti. Que é que isso importa? Ela encolheu os ombros. Tirei-a e voltei a pô-la no estojo. Não sei. Mesmo agora, quando lhe tocaste, viste mais alguma coisa? Ele abanou a cabeça. Só que me amas, disse baixinho. Amas-me mesmo. Basta tocares em mim para descobrires isso, disse ela. Ele sorriu, mas o seu sorriso era triste e confuso. Enfiou as mãos nas algibeiras, como se estivesse a tentar livrar-se delas, e baixou a cabeça. Ela esperou durante um longo momento, odiando vê-lo tão acabrunhado. Anda, vamos, disse ela. Esta casa está a pôr-te pior do que me pôs a mim. Vamos voltar para o hotel. Ele assentiu. Preciso de beber um copo d'água, disse ele. Achas que há água fresca nesta casa? Estou cheio de sede e de calor. Não sei, disse ela. Nem sequer sei se tem cozinha. Talvez haja um poço com um balde coberto de musgo. Talvez haja uma fonte mágica. Ele riu baixinho. Anda, vamos à procura de água. Ela levantou-se e seguiu-o, passando pela porta do fundo da sala de jantar. Havia uma espécie de copa com um pequeno lava-louça e armários altos com portas de vidro cheios de louça. Ele demorou algum tempo a passar. Parecia estar a medir a espessura das paredes com as mãos. Por aqui, disse, passando pela porta seguinte. Carregou num velho botão preto na parede. Acendeu-se uma lâmpada suja no teto, que deu uma luz fraca e mortiça, revelando uma dependência comprida em dois níveis. A zona superior, um local de trabalho ascético. A inferior, 2 degraus abaixo, uma pequena sala de pequeno almoço com lareira. Uma longa série de portas envidraçadas revelavam o pátio abandonado do outro lado. Parecia que ali a canção de rãs era mais forte, mais clara. O contorno escuro de uma enorme árvore obscurecia por completo a vista para o canto norte. As salas, em si, estavam muito limpas e eram muito simples, de uma forma antiquada, muito eficientes. O frigorífico encastrado cobria metade da parede inferior, com portas grandes e pesadas, como as portas das câmaras frigoríficas dos restaurantes. Não me digas se lá estiver um cadáver, não quero saber, disse ela num tom cansado. Não, tem apenas comida, disse ele sorrindo. E água gelada. Tirou uma garrafa de vidro transparente. Vou-te dizer uma coisa sobre o Sul. Há sempre uma garrafa de água gelada. Procurou num dos armários por cima do lava-louças de canto e tirou 2 copos de vidro com a mão direita, pousando-os na bancada, impecavelmente limpa. A água fria soube-lhe maravilhosamente. Depois ela lembrou-se da velha mulher. A casa era realmente dela. Talvez o copo fosse o dela. Um copo por onde ela tinha bebido. Sentiu-se invadida por uma profunda repulsa e pousou o copo no pequeno lava-louças de aço inoxidável à sua frente. Sim. Parecia um restaurante, pensou, distanciando-se lenta, rebeldemente. Aquela cozinha tinha sido equipada há muito, muito tempo, quando alguém arrancara os apetrechos vitorianos, atualmente tão do agrado em São Francisco, e tinham posto todos aqueles apetrechos de aço inoxidável brilhante. — O que é que vamos fazer, Michael? — disse ela. Ele olhou fixamente para o copo que tinha na mão. Depois olhou para ela e imediatamente a ternura e a proteção nos seus olhos tocou-lhe o coração. Amar-me-nos um ao outro, Rowan. Amar-me-nos um ao outro. Sabes, da mesma forma como estou seguro em relação às visões, estou seguro de que não faz parte do plano de ninguém nós realmente amarmo-nos. Ela aproximou-se dele e pôs-lhe os braços em torno do peito. Sentiu as mãos dele nas suas costas, a acariciarem-lhe ternamente o pescoço e o cabelo. Abraçou-a com deliciosa força e escondeu o rosto no pescoço dela. E depois voltou a beijá-la ternamente nos lábios. Ama-me, Rowan. Confia em mim e ama-me, disse ele num tom de voz tão sincero que era de cortar o coração. Ele recuou ligeiramente e pareceu retrair-se um pouco, e depois pegou-lhe na mão e levou-a lentamente em direção à porta envidraçada. Ficou ali a olhar para a escuridão. Depois abriu a porta. Não tinha fechadura. Talvez nenhuma das portas tivesse fechadura. Podemos ir lá fora? Perguntou ele. Claro que sim. Porque é que me perguntas a mim? Ele olhou para ela como se tivesse vontade de a beijar, mas não o fez. E então ela beijou-o. Mas assim que sentiu o seu delicioso sabor, voltou a sentir tudo o resto e aninhou-se contra ele durante um longo momento e depois levou-o lá para fora.